Essa machuca demais. Portal do Arrocha. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa após tu.